Capítulo 12. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi muito curta, mas mergulhou o príncipezinho numa profunda melancolia. "Que fazes aí?" perguntou ao bêbado, silenciosamente instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. "Eu bebo!" respondeu o bêbado com ar lúgubre. "Por que é que bebes?" perguntou o príncipezinho. "Para esquecer!" respondeu o beberrão. "Esquecer o quê?" indagou o príncipezinho, que já começava a sentir pena. "Esquecer que eu tenho vergonha!" confessou o bêbado, baixando a cabeça. "Vergonha de quê?" investigou o príncipezinho, que desejava socorrê-lo. "Vergonha de beber", concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio. E o príncipezinho foi-se embora, perplexo. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras, dizia de si para si durante a viagem.